eu danço em teus braços pra sempre. Eu canto como andando nas águas. Vivo estás em mim. A minha vida entrego. És tudo o que eu quero. Vivo estás. Vivo estás em mim. Teu amor, pro mundo conhecer que é Senhor, pra sempre vão te exaltar. Aquele que tudo criou e o universo está em suas mãos, Jesus vão te exaltar. Eu vivo nessa luz que me guia. Eu danço em teus braços pra sempre. Eu canto como andando nas águas. Vivo estás em mim. A minha vida entrego. És tudo o que eu quero. Vivo estás. Estás em mim. Aleluia. Ele vive. Majestade. teus braços sempre abertos, és meu Pai. Diga pra Ele. Diga pra Ele nessa noite. Teu perdão me abraça, és meu Pai. O Senhor, Ele é tão bom pra nós. És tão bom pra mim, Senhor. Tua presença é o meu lar. Toda culpa se desfaz. Céu nos alcançou o amor de Jesus, rico em misericórdia, com bondade nos cegou o amor de Jesus. Sei que posso encontrar teus braços sempre abertos. És meu Pai. Aleluia. Meus erros deixo para trás, o teu perdão me abraça. És meu Pai. Tu és tão bom conosco, Senhor. És tão bom pra mim, Senhor. Tua presença é meu lar. Não existe lugar melhor, Senhor. Toda culpa se desfaz. Eu encontrei teu amor. Graça, graça tão maravilhosa que do céu nos alcançou. O amor de Jesus. Em misericórdia, com bondade nos cegou. O amor de Jesus, graça tão maravilhosa que do céu nos alcançou. O amor de Jesus, rico em misericórdia. Bondade nos cercou, o amor de Jesus. Boa noite, palavra viva. Que esse culto venha falar conosco nessa noite, irmãos. Irmãos, não tem como não compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa que nós recebemos ontem na Santa Ceia Regional. Uma palavra que o pastor falou que não devemos nos colocar em cima do muro. Que Deus não vai agir quem está em cima do muro. Que nós devemos crer em Deus ou não crer em Deus. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós mesmos nos colocamos em cima do muro. Nós não deixamos Deus agir em nossas vidas porque a gente não tem uma decisão, não tem um momento de parar e refletir o que realmente Deus quer em nossas vidas. Que nós não viemos nos colocar em cima do muro, irmãos. Que nós viemos realmente buscar o nosso Deus, nosso Pai eterno. Porque Ele já entregou o Seu Filho lá na cruz por nós. Amém? O véu já foi rasgado por nós. Vou compartilhar uma mensagem com os irmãos para ser bem breve. João 14, 13. Em tudo quanto perdirdes, em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. No 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito de Deus está conosco, irmãos. Basta nós ter uma atitude. Basta nós não nos colocar na brecha. Nós não nos colocar em cima do muro. Deus nos ama como nós somos. Ele não está olhando o que nós fizemos lá atrás, o nosso passado, o que nós erramos. Ele está olhando para o nosso futuro, as bênçãos que está esperando por nós. Basta nós ter a atitude e sair de cima do muro e crer nele. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai maravilhoso, colocamos esse culto em tua presença. Que o Senhor venha operar em nosso meio. Venha, ó Pai, tocar naquilo que está dentro do coração de cada um, ó Pai amado. Todas as aflições, todas as dificuldades, ó Pai amado. O que o Senhor venha conduzir, ó Pai amado. E sabemos que em tuas mãos a presença do Senhor no nosso futuro será grandiosa. As bênçãos derramarão do céu em nossas vidas. Amém. Um bom culto a todos. Amém. Preciosa graça do Senhor. Certamente segue em mim. Minha minhas armas são louvores e gratidão. Assim que eu luto as minhas guerras, eu creio que você venceu e eu ergo a minha voz por tudo que fizeste a mim. Assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, é assim. Assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, é assim. Assim que nós lutamos todos os dias, com Deus ao nosso lado, pois Ele cuida de nós em cada segundo. Onde nós formos, Deus está conosco. E você está aqui nessa noite porque Ele te trouxe para reforçar a fé que há, que Ele colocou dentro de você. E Deus hoje, Ele revive, Ele restaura aquilo que foi perdido, aquilo que foi tirado de você. Deus vem restaurar essa noite, dizendo que Ele luta por ti. Ele já lutou lá na cruz e não há nada, nada que possa tocar você, a não ser que você permita. Então nessa noite não permita. Diga a Deus que você pertence a Ele. E é assim que tu luta a tua guerra. É assim que todos nós, todos os dias, lutamos as nossas guerras ao lado do nosso Pai querido, que Ele vai à frente essa noite lutando por nós. E essa semana que se começa, esse dia e essa noite que nós colocamos diante de ti, ó Pai, cuida de cada um que está aqui, que tu trouxe para ouvir a tua palavra e que hoje te adora e que hoje louva o teu nome. E que hoje, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de ti, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, é assim. Assim que eu luto as minhas guerras, assim lutamos nossas guerras, assim eu luto as minhas guerras, é assim. Diga ao Pai. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Nós somos guardados todos os dias por ti, Pai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quantos estão felizes essa noite? Amém? A presença do Espírito Santo está neste lugar, amém? A graça de Deus está neste lugar. Há uma unção do Espírito Santo sobre este lugar. Nesta noite, o Espírito Santo tem preparado algo especial para nossas vidas, amém? Antes de você se sentar, eu quero que você cumprimente esse irmão abençoado que está do seu lado, dê um abraço nele. Diga que bom que você venha à casa do Pai, uma noite especial que Ele tem para a tua vida. Este momento que a família se reúne, esse momento de comunhão. Aleluia. Antes de nós começar nosso culto, tenho as crianças. Pode passar para sua aulinha. neste momento. Quero estar abençoando a aula delas, que o Espírito Santo possa falar com elas da mesma forma que vai falar conosco essa noite, amém? Então, eles vão lá para o seu culto, que eu creio que o Espírito Santo vai falar com eles tremendamente, amém? E eu quero compartilhar algo qual o Senhor colocou ao meu coração nessa noite, amém? Primeiramente, eu quero agradecer a você que nos visita. Você é bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se em casa, pois a casa é sua, amém? Essa casa foi preparada para você. Sinta-se em casa, sinta-se abençoado em nome de Jesus, amém? Quem nos visita essa noite? Quem nos visita pela primeira vez? Glória a Deus. A igreja pode aplaudir essas vidas? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero que você já deixe a sua palavra aberta no Salmo 119, versículo 115. Você que tem a sua palavra, se você não tem, a gente vai estar passando no telão. E algo qual o Espírito Santo tem colocado ao meu coração, tem falado ao meu coração, a ministrar a igreja nessa noite. Antes de nós lermos a palavra, eu quero que você baixe a sua cabeça. Pai, nós te louvamos nesse momento. Colocamos tudo diante da tua presença, Senhor. Toma a tua palavra na tua presença. Que não seja eu falando, mas seja o teu Espírito Santo usando a minha vida como fonte abençoadora neste lugar, Pai. Tu tens liberdade neste lugar. Manifesta do teu poder, da tua graça, da tua unção, em nome de Jesus. Amém? Salmo 119, versículo 105. É uma passagem que todo mundo conhece, mas Deus, ele sempre fala de uma forma diferente com nossas vidas, amém? E se eu fosse dar um tema, essa mensagem eu queria dizer para você que você não está só. Você pode dizer para o seu irmão que está do seu lado, você não está só. A caminhada de Deus é uma estrada o qual o caminho é longo. Às vezes enfrentamos obstáculos, às vezes enfrentamos dificuldade, às vezes passamos por momentos difíceis, mas o Espírito Santo nos acompanha. Você nunca está só, porque você tem um Deus que te ama. Um Deus que é Pai, um Deus que tem cuidado, um Deus que diz que você, mesmo que você esteja no mais profundo do abismo, lá eu estarei contigo. Então você tem um Deus que não te abandona, um Pai de amor, amém? E esta passagem de Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aqui o salmista, quando ele escreve esta passagem, ele está se referindo que antigamente, na época deles, eles faziam muitas caminhadas noturnas. E as estradas, elas não tinham luz, não tinham iluminação pública, não era que nem hoje que a gente sai na rua e é bem iluminado, era tudo escuro. E então aqui ele se refere que essas lâmpadas, essa luz, ela era usada para iluminar os pés das pessoas, porque era treva pura, era uma escuridão, e a estrada era longa. Por mais que as pessoas tentassem a ver o final, não iam conseguir, porque dependiam desta luz, porque essa luz, ela tinha duas finalidades: iluminar os pés das pessoas que estavam sendo conduzidas pelaquela estrada, e também para livrar de animais peçonhentos, tipo escorpiões, cobra, era para espantar os animais, as coisas que vinham se atravessando durante a escuridão, durante essa caminhada. Então essa luz, ela servia para isso, para iluminar os pés das pessoas. E hoje essa luz que Deus fala com nós, ela também nos serve para guiar os nossos caminhos, para endireitar as nossas veredas, para nos conduzir pelos caminhos certos. A palavra de Deus, ela é luz para nossos pés, é a palavra de Deus que nos conduz, é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos traz vida, somente através da palavra de Deus, amém? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas pela palavra de Deus eu posso todas as coisas. Amém? É a palavra que nos afirma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os meus caminhos. Então aqui o salmista ele está se referindo desta forma, que essa luz hoje que nós temos é Jesus, é Ele que nos conduz por este caminho. E essa estrada, a caminhada, ela é longa. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, por momentos de luta, mas nós temos um Deus, que Ele é luz para nossos pés. Ele está nos guiando, Ele está nos iluminando, Ele está nos conduzindo. E por mais que nós tentamos antecipar o tempo, não adianta, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes chega momentos que parece que você está sozinho, parece que o mundo terminou ali, mas nós temos uma palavra que nos afirma que você não está só. Você tem o Espírito Santo, você tem o Consolador, você é filho, você é filha, você não vai cair, você não vai tropeçar, você não vai vacilar, porque a palavra de Deus nos afirma que Ele é luz para o meu caminho. Ele ilumina o meu caminho, Ele vai indo à frente, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai tirando os obstáculos. Mas é momentos da nossa vida que é difícil, é complicado. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós também temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por mim e por você. Nós temos que ter bom ânimo porque todo o sofrimento Ele já carregou, todos os obstáculos Ele já tirou. A única coisa que Ele nos pede é que nós temos fé e que nós cremos que Ele é conosco. Nós cremos que Ele não nos abandona, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis na sua vida. Às vezes tem coisas que é permissão de Deus, às vezes tem coisas que o Espírito Santo Ele permite que aconteça. Tem coisas que Deus Ele poda nas nossas vidas. Eu quero que você preste atenção. Ele poda as nossas vidas. Ele não corta, mas Ele poda das nossas vidas. E quando Ele poda, às vezes é para o nosso crescimento. Você já viu, por exemplo, uma bergamoteira que um ano ela não deu fruta, ela não deu nada? Ela é podada, é cortado os galhos, ela é surrada, mas no ano que está por vir, ela dá frutos que os galhos chegam a cair. É isso que Deus faz com nossas vidas. Tem coisas que Ele poda das nossas vidas, para que haja um crescimento, para que tenha espaço, para que Ele possa derramar bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Às vezes Deus Ele permite que certas coisas acontecem, mas é para nosso crescimento. É porque Ele te chamou para frutificar, para que você dê frutos e frutos que permaneçam. Amém? Então a poda de Deus, às vezes parece que ela vai doer, parece que ela vai machucar, mas é para o meu crescimento, é para o teu crescimento, é para que portas venham se abrir, lugares venham se abrir, para que Ele possa derramar as bênçãos que Ele tem sobre a tua vida. Por isso eu digo, você não está sozinho, você tem um Deus que te ama, você não está só. Às vezes é permissível que aconteça essa poda, porque Deus Ele te chamou para influenciar. Você não pode ser influenciado pelo mundo, por pessoas. Você tem que ser influenciado por Deus, aquele que está à frente de todas as coisas, aquele que é luz para o nosso caminho, aquele que conduz as nossas veredas, aquele que nos orienta. Filho, vai por aqui que tu não vai cair. Filho, vai por aqui que tu não vai te machucar. Então é isso que a palavra de Deus está falando nesse Salmo 119, que Ele é a lâmpada para os meus pés e a sua palavra é luz para os meus caminhos. Então o que te trouxe aqui é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Se você está aqui essa noite é porque é permissão de Deus, é Ele que te conduziu, foi Ele que te trouxe até este lugar, foi Ele que preparou esse culto para você, para falar com você nessa noite. Por quê? Porque Ele te ama. Talvez você chegou aqui se sentindo sozinho, talvez você chegou aqui se sentindo oprimido, talvez você chegou aqui acabou aqui, não tem mais jeito, mas Deus tem uma palavra para a tua vida. Você não está só, eu estarei contigo em todos os momentos, seja momentos bons, momentos ruins, mesmo que você esteja no mais profundo do abismo, mesmo que você esteja no mais profundo do abismo, lá eu estarei contigo. Lá eu estarei contigo. Não interessa o abismo que você esteja passando. Talvez esse abismo seja uma enfermidade, talvez seja uma opressão, talvez seja alguma coisa que vem te levando para baixo, que você se sente sozinho, que você se sente abandonado, pensando que o mundo acabou ali. Você não está sozinho, porque a palavra de Deus, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ela vem por ouvir. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos alimenta, e quando nós colocamos em prática, nós colocamos a nossa fé em ação, ela surge efeito. É isso que Deus faz para as nossas vidas. Você não está sozinho, meu irmão. Eu sei que tem pessoas aqui que muitas vezes sozinho em casa se questionam: Senhor, por que eu estou passando por este momento difícil? Por que eu estou passando por essa situação? O Senhor me abandonou, o Senhor me rejeitou. Quero dizer que Deus, ele não te abandona, que ele não te rejeita. Deus, ele abre os braços para você, porque ele te ama. Você é amado de Deus, você é amada de Deus, você é filha de Deus. E Deus, ele sempre tem o melhor para a tua vida. Você não está só. Amém? No momento de tristeza, no momento de angústia, tem uma palavra de Deus para nossas vidas. Que ele é lâmpada para os meus pés, e a sua palavra é luz para os meus caminhos. Então, você tem um Pai que te ama. Você tem um Deus que é contigo em todos os momentos. Às vezes tem coisas que estão acontecendo na tua vida, no teu trabalho, e você não está entendendo. Às vezes tem coisas que estão acontecendo dentro de você e você não está compreendendo. Mas tem coisas que é o Espírito Santo que está permitindo que aconteça. Senhor, por que o Senhor está cortando isso? Ele não está cortando, ele está apenas podando. É diferente a poda do corte. Deus, ele não te corta, Deus, ele não te exclui, mas sim ele te poda para que você venha dar frutos e frutos que permaneçam. Você foi chamado para influenciar, você foi chamado para frutificar, você foi chamado para abençoar, você foi chamado para viver o melhor de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e você não está sozinho, porque você tem um Deus que te ama. Amém? Em todos os momentos ele está comigo, ele está contigo. Não interessa o que você está passando, ele não te abandonou, ele não te rejeitou, ele te ama. Você tem que entender que Deus te ama, que não interessa o que você for passar, ele te ama de qualquer jeito. Amém? Mas nós temos que estar debaixo da presença dele. Por isso que é tão importante o congregar. Por isso que é tão importante a gente estar reunido como família, estar reunido na congregação, estar debaixo de um ministério, estar debaixo de uma cobertura espiritual. Quando você está debaixo dessa cobertura espiritual, você está debaixo das asas do Onipotente, aquele que te guarda, aquele que te cuida, aquele que te livra, aquele que te dá livramento todos os dias. Às vezes Deus está nos livrando de tantas coisas que a gente não se dá conta. E ainda essa semana Deus tem livrado pessoas de morte aqui neste lugar. E você, às vezes eu e você não se damos conta. Às vezes nós pensamos que Deus tem nos abandonado, mas você nunca vai estar só, porque você está debaixo da cobertura do Onipotente. Amém? Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ei com as suas penas e sobre as suas asas estar seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Amém? Então aqui você tem mais uma palavra de Deus para a tua vida. Que você não está só aquele que habita debaixo das asas do Onipotente, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Deus, ele tem um esconderijo para você. Deus, ele tem um refúgio para você. É a palavra que nos garante, é a palavra que nos fala essa noite. Que não interessa o que você está passando, mas quando você está debaixo da presença de Deus, ele tem um escudo que te protege, que te livra, que te guarda, porque você está coberto pela presença dele. E aqui diz que ele nos livra do laço do passarinheiro. O que é isso, o laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro, às vezes é a cilada que o diabo tem preparado para nossas vidas. Às vezes é aquele que nos lança uma palavra que nos machuca, que nos fere. Às vezes é um livramento de morte. Às vezes é uma cilada do diabo contra a tua vida, contra a tua família. Ele nos livra de enfermidade, ele nos livra de acidente. E como eu tenho falado, quando você está debaixo da cobertura do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele é escudo. Nada pode chegar em você quando você estiver debaixo da cobertura do Espírito Santo. Quando você estiver debaixo das asas do Senhor, ele está te cobrindo, ele está te livrando. Pode vir o vento que for, pode vir a dificuldade que for, ele é escudo, ele te livra, ele te guarda, porque ele te ama. Ele nos livra do laço do passarinheiro, diz a palavra de Deus. E às vezes nós não nos demos conta, e muitas vezes pensamos que o Senhor tem nos abandonado, mas muitas vezes o Senhor tem nos dado livramento, livramento de morte. Às vezes o diabo está sempre tentando em tirar e ceifar nossas vidas, mas você está coberto pela presença do Espírito Santo. Tudo tem que passar por ele, tudo tem que passar por ele. Nada vai te atingir quando você estiver debaixo da cobertura do Espírito Santo. Nada pode te atingir, a depressão não pode te atingir, a enfermidade não pode te atingir, a tristeza não pode te atingir, porque você está coberto pela presença do Espírito Santo. Amém? Então ele nos livra do laço do passarinheiro. Ele nos livra da cilada do diabo. Por isso que ele é lâmpada para os nossos pés e é luz para nossos caminhos. A sua palavra. Então em tudo o Espírito Santo tem uma palavra para nossas vidas. Então ele está sempre nos guardando, ele está sempre nos livrando. E que nós temos que colocar na nossa mente e entender que jamais um pai que ama, ele vai abandonar um filho. Que jamais você vai estar sozinho. Não interessa o que você esteja passando, você nunca estará sozinho, porque você está coberto pela presença do Espírito Santo. Aquele que te ama, aquele que te acolhe, aquele que não te aponta dedo, aquele que não te julga, aquele que não te tristece, ele está sempre de braços abertos para te receber. Não interessa o que você esteja passando. O Espírito Santo de Deus, ele te ama. Às vezes você passa por momentos difíceis na sua vida. Às vezes você passa por lutas. Às vezes você passa por dificuldade. Mas você tem que entender que você é filho e que você é filha. Você não pode esquecer disso. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem uma palavra de Deus para a tua vida, que nada vai chegar à tua tenda, que nada vai te atingir, porque você tem um escudo. Esse escudo chama Jesus Cristo. Nada vai te atingir quando você estiver debaixo das asas do Onipotente. Nada vai te atingir quando você estiver coberto pela presença do Espírito Santo. Amém? Nada vai te entristecer, porque ele não permite. É ele que nos livra da cilada do diabo. Às vezes você diz assim, pá, tomei um livramento agora. Aí você reconhece. Agora imagina se você não tem Jesus na sua vida. Imagina se você está aí desgarrado, sem Jesus, sem nada. É isso que o diabo quer: ceifar vidas. Somente esse papel que ele tem: roubar, matar e destruir. Este é o papel do diabo. Mas Deus, ele é um Deus que veio para nos trazer vida e vida com abundância. você tem direito de usufruir aquilo que o Espírito Santo tem colocado na tua vida. Amém? Então você nunca vai estar sozinho. Deus, Ele nunca vai te abandonar. Vamos passar por momentos difíceis? Sim, passaremos por um momento difícil. Mas você tem que saber que você tem um Deus, que Ele é Pai, e que Ele te ama, e que Ele conduz os caminhos da tua vida. Não interessa as lutas que vêm, a única coisa que Ele pede para você é que você entrega para Ele. Filho, entrega para mim. Filho, eu estou contigo. Mesmo que tu se desvie, mesmo que tu te afaste da presença de Deus, ali eu estarei contigo. Ele jamais vai te abandonar. Às vezes nós viramos as costas, às vezes nós abandonamos Ele, mas Ele não nos abandona. Eu nunca vi amor maior do que esse. Aquele que deu o seu melhor para nossas vidas. Deu o seu Filho amado por mim e por você. Mesmo nós não sendo merecedor, Ele nos deu o seu melhor. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele não te abandona. E eu sei que tem pessoas aqui que se sentem sozinhas, que se sente, parece que o mundo terminou hoje para mim, acabou tudo aqui, cadê Deus nesse momento? Aonde está esse Deus que todo mundo fala? Ele está contigo em todos os momentos, basta apenas tu levantar tua mão e pedir: Pai, me socorre, Pai, me ajuda, Paizinho amado, eu preciso de ti. Ele não te rejeita, Ele não te abandona, Ele te ama. E a hora que nós entendemos esse amor tão grande que Ele tem por nossas vidas, não tem para ti, Satanás, não tem para ti, diabo, bate em retirada da minha vida, porque eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que Ele é comigo em todos os momentos, mesmo que eu estiver no momento mais difícil, nas profundezas das trevas, eu sei que lá Ele está comigo. Amém? Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, uma enfermidade, que os médicos dizem que não tem mais solução, lá eu estarei contigo. Há solução em Cristo Jesus, há solução para os teus problemas, há solução para a tua empresa, há solução para a tua enfermidade, há solução para a tua casa. Ele é contigo. E no livro de Lucas diz que jamais Ele vai nos abandonar. Lucas 15, versículo 1 em diante. Lucas 15, versículo 13 em diante, melhor. Diz assim: então lhe propôs Jesus a esta parábola. Qual dentre vós é homens que possui 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixará no deserto as 99, e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la. Achando-o, o põe sobre os ombros, e cheio de júbilo, indo para sua casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém? Ei, aqui ele diz que, achando a ovelha perdida, ele vai atrás. O que que ele faz? Ele coloca sobre os seus ombros e conduz pelos seus caminhos. Ele coloca sobre os seus ombros e te coloca no lugar seguro. Ele te coloca debaixo das asas do Onipotente. Ali você está num lugar seguro, amém? Ah, Ele não te abandona, mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que você se perca, Ele vai atrás de você, Ele vai te resgatar, porque a tua vida tem valor, a tua família tem valor, o teu sentimento tem valor. Deus, Ele não te abandona, Deus, Ele não te rejeita, Deus, Ele te ama, Ele busca, Ele te resgata, e Ele faz uma festa, Ele convida todo mundo: eu achei, eu busquei aquela ovelhinha que estava perdida. Então, você não está sozinho. Mesmo que você se perca, mesmo que você passe por momentos difíceis, Deus, Ele está contigo em todos os momentos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, Deus, Ele sempre tem uma palavra de conforto para nossas vidas. eu quero te dizer que não interessa o momento que você esteja passando, não interessa as lutas que você esteja passando, interessa que você tem um Deus que te ama e que Ele tem sonhos e projeto para a tua vida, e que Ele te chamou para você frutificar, para você seja luz, sal da terra, que você venha influenciar esse mundo, influenciar essa nação, que onde você colocar a planta dos seus pés, as bênçãos te seguirão, a presença de Deus está contigo. É isso que Deus está falando, que onde você chegar, as bênçãos te acompanharão, que onde você colocar suas mãos, ali você tomará posse daquele lugar, porque a presença de Deus está contigo em todos os momentos. Eu quero te dizer e quero te ensinar algo essa noite, que você é filho de Deus, você é filha de Deus, que o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós, que já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, e que onde você chegar, você tem que salgar, você tem que ser luz, você tem que influenciar, e não ser influenciado mais pelo mundo, porque você tem direito de tudo aquilo que Deus tem te prometido. As promessas de Deus para a tua vida, elas vão se cumprir, porque você é filha, porque Ele te ama, porque Ele não te abandona. Talvez você esteja orando por um relacionamento, por um casamento, por uma porta de emprego, por um tempo novo. Eu quero te dizer que você já recebeu, basta apenas você crer, porque Deus, Ele te ama, Ele não abandonou teu sonho, Ele não abandonou a tua família, Ele não abandonou a tua vida, porque Ele te ama. Nada está perdido. Amém? Talvez pessoas aqui neste lugar chegaram aqui nessa noite com algum tipo de enfermidade. Talvez nem física, mas espiritualmente, emocional. Deus, Ele quer te curar nessa noite. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, se Tu não falar comigo, eu não sei o que eu vou fazer. Mas nessa noite Ele te trouxe aqui para falar com você. Filha, filho, eu sou contigo. Filho, você não está sozinha. Filha, você não está só, porque eu sou contigo em todos os momentos. Então não desista do teu sonho, não desista do teu projeto, porque você tem um Deus que te ama. Amém? E não adianta nem eu e nem você tentar ver o final da estrada, porque a palavra de Deus diz que o caminho, ele é longo, e o caminho estava escuro, e que aqueles homens que andavam pelo deserto, eles dependiam dessa luz para iluminar os seus caminhos, para iluminar os seus passos. Então é no passo a passo, é no tempo de Deus. Deus, Ele vai iluminando o teu caminho hoje, porque você tem que viver o melhor dele é hoje, amanhã é outro dia. O amanhã pertence a Deus. Você não tem que se preocupar com o final da estrada, você não tem que se preocupar com o final do mês, você não tem que se preocupar com as coisas que estão por vir. Você tem que se preocupar é hoje, porque amanhã é outro dia. Amanhã Ele toma conta, amanhã Ele vai brilhando e a luz dele vai te conduzindo. Aleluia. Então é Ele que conduz os nossos caminhos, Ele que é a luz que nos orienta. Então você não tem que mais se preocupar: ah, amanhã, como é que vai ser o meu dia? Não, amanhã o teu dia pertence a Deus. Amanhã tu entrega o teu dia na presença de Deus. Você tem que viver esse momento hoje. Amanhã não nos pertence, amanhã Deus tem o melhor para as nossas vidas, amém? Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Às vezes nós nos preocupamos, mas Senhor, já estamos no meio do mês, os boletos já estão chegando. Deus, Ele proverá todas as coisas, confia no Senhor, entrega os teus caminhos no Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará. Ele o fará, não eu vou fazer, nem você, mas Ele vai fazer. Não te preocupa com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Ele. Você tem que apenas crer que Ele é Pai, e que Ele não te abandona. Mas Senhor, as contas vão chegar sim, mas Ele vai prover, porque Ele é o Deus da provisão, amém? Ele é o Deus que provê todas as coisas. Então nós temos que nos preocupar é com hoje, o amanhã pertence a Ele. Então se preocupa com as coisas de hoje, entrega os teus caminhos para Ele, deixa Ele conduzir, deixa Ele ser luz, deixa Ele te direcionar passo a passo, Ele está iluminando os teus caminhos. Não tenta mais na tua força e nem na tua vontade, mas vá pela dependência do Espírito Santo, que o homem ele pode te abandonar, as pessoas podem te entristecer, mas Deus ele não te abandona, porque Ele é contigo em todos os momentos. Aleluia! Glória a Deus! Então essa palavra que eu queria compartilhar com você nessa noite, tá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então Deus manda dizer para você que não interessa o que você está passando, confia somente nele. Não te preocupa com amanhã, não te preocupa com a caminhada, não te preocupa com as coisas que estão por vir, te preocupa com hoje. E amanhã ele já proveu. Ah, a palavra de Deus diz que quando nós dormimos, ele trabalha em nosso favor. Quando você está descansando com a sua cabeça no travesseiro, Deus ele já está preparando o teu dia. O teu dia já vai ser abençoado, o teu dia vai ser um dia de vitória. Mas a única coisa que ele pede é que você confie e que você jamais se sinta abandonado. Eu sei que tem pessoas aqui que se sentem abandonadas. Tem pessoas aqui que hoje mesmo parece que foi um dia que eu sozinho neste lugar. Parece que o mundo está terminando. Mas Deus manda te dizer que você não está sozinho, que eu estou com você em todos os momentos. É eu que te consolo. É eu que te estendo a mão. A depressão ela não vai te alcançar. A tristeza ela não vai te atingir. Porque Deus é contigo em todos os momentos. Amém? Então eu quero que nessa noite nós vamos estar adorando o Senhor. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Ele habita ao meio dos louvores. Nós vamos estar cantando uma canção neste momento. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar contigo neste louvor. Eu tenho a certeza e a convicção que Deus vai fazer grandes coisas ainda essa noite. Não te preocupe com o dia de amanhã. Não te preocupa com o que está por vir amanhã. Te preocupa somente agora. Com a presença dele neste lugar. Entrega as tuas necessidades. Entrega as tuas fraquezas na presença dele. Eu tenho certeza que Deus ele vai abrir portas de emprego essa semana. Eu tenho certeza que o médico ele vai te dar um resultado favorável. Eu tenho certeza que aquela cirurgia que estava marcada, ela foi anulada porque Deus já tem te curado. Eu tenho certeza que aquilo que parecia que não tinha mais jeito, não tinha solução, eu tenho a certeza e a convicção que Deus essa semana ele vai abrir umas portas, aquelas portas que estavam lacradas, estavam bloqueadas, ele vai abrir porque ele é contigo, ele não te abandonou, ele não esqueceu dos sonhos que ele tem colocado ao teu coração, ele não esqueceu daquilo que ele tem falado ao teu coração. Eu quero que você se coloque de pé neste momento. E eu quero que você se desligue do mundo lá fora. Eu quero que você conecte somente na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Que você feche os seus olhos nesse momento. E que você se sinta acolhido, abraçado pelo Pai neste momento. Esse é o momento que o Espírito Santo ele quer te fazer um carinho. Ele quer te dar um abraço. Ele quer dizer assim, filha, filho, eu sou contigo, eu estou contigo. Eu não te abandono, você não está só. Este é o melhor abraço que você possa receber. É o abraço do Espírito Santo. É a presença dele sobre a tua vida. E quando você está se sentindo abraçado, ele vai estar trabalhando em teu favor. Ele vai estar abrindo portas que estavam fechadas. Ele vai estar operando cura. Ele vai estar operando milagres. Porque ele habita no secreto. Você é filha. Você é filho. Você está debaixo das asas do Senhor. Você está debaixo de uma cobertura espiritual que nada vai te atingir, porque você é filho de Deus, você é amada por Deus. Aleluia. Comece aí onde você estiver aí, fechar os seus olhos e ter essa intimidade com Deus. Comece a colocar as suas fraquezas, as suas debilidades na presença dele neste momento. Aleluia. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Declara isso. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Declare que você crê nele nesta noite. Aleluia. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Declare, declare. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio. Declare que você crê nele. Declare que você crê nele. Ele é o Deus do sobrenatural. Aleluia. Começa a declarar que você crê nele. Começa a declarar que ele é o Deus do sobrenatural. Começa a declarar a tua vitória nesta noite. Começa a declarar as portas que estavam fechadas. Comece a declarar as bênçãos que ele tem te prometido. Ou se você sente de vir para frente, você pode vir passando à frente. O Deus do sobrenatural está aqui e ele quer te abençoar. Porque você é amado, você é amada. Aleluia. Aleluia. Seu poder vai ressurgir. A presença de Deus está aqui. A presença dele está aqui neste lugar. O Deus do sobrenatural está aqui. Deus de milagres. Ele é o Deus de milagres. Deus de milagres. Aleluia. Alabaxa. Aquele que é e há de vir, em seu poder vai ressurgir. Ele quer te tocar essa noite, ele quer te abraçar. Deus dos mortos, ele quer te abraçar essa noite. Se você Deus quer sentir mais a presença dele, o altar está aberto para você. Ele está aqui neste lugar, você tem liberdade. Você pode passar à frente, você vai sentir a presença de Deus sobre a sua vida neste momento. Aleluia. Você pode passar, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Vai ressurgir. Aleluia. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, nós estamos em ti, Senhor. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio. De milagres, o Espírito Santo vai te abraçar essa noite. Você pode começar a orar. O Espírito Santo, ele vai te abraçar essa noite. Araba Sheikh, Andarabás. dias. Talvez você não tenha entendido o que está acontecendo, mas Ele vai te abraçar essa noite, porque Ele é um Deus de milagre. Você vai sair daqui curado, você vai sair daqui tocado, porque Ele é a luz para os nossos caminhos. Aleluia. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que é e há de vir. Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Oh, oh, oh, oh. Aquele que é e há de vir. Aleluia por seu poder. Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Deus que os mortos faz viver. você. Ele é um Deus todo-poderoso, amém? Você pode aplaudir Cristo essa noite. Você pode aplaudir a presença do Espírito Santo, aleluia. Ei, meu irmão, se é para Jesus, aplauda mais forte. Ele merece, ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele é luz para os nossos caminhos e a sua palavra que nos alimenta, que nos fortalece. É através da palavra de Deus que todas as coisas acontecem. E essa noite foi liberada palavras de cura, palavras de renovo, palavras de fortalecimento, palavras de libertação, palavras de salvação. Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus que nós amamos, amém? Você pode tomar seu assento em nome de Jesus, aleluia. Pela minha vontade, não dá vontade de parar, mas seja a minha vontade, seja a vontade do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, esse é o Deus, Deus de milagres, amém? Então, neste momento tão especial, né, que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas, esta palavra que Ele tem colocado no meu coração, eu creio que você apenas tem que crer e receber. Você tem que ter somente a fé para ela se tornar esse efeito. Esta fé que você mostrou aqui nesta noite, que vai te trazer o resultado daquilo que você está buscando. Amém? Só crer somente, já é tua bênção. Ele já te abençoou, apenas creia, apenas receba, não duvide. E não se sinta mais excluído, não se sinta mais abandonado, porque Ele é contigo, você não está só, amém? Glória a Deus. Então nós temos um momento agora que nós queremos estar dizimando, estar ofertando. Você que vai dizimar, você que vai ofertar a casa do Senhor, que você faça isso com entendimento e com gratidão a Deus. Deus, Ele ama aquele que dá com gratidão. Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Nós sabemos que Ele tem grandes coisas para as nossas vidas. Ele não olha quanto você vai dar, Ele não olha quanto você vai dizimar, mas Ele somente Ele espera que você dê com sabedoria, que você dê com gratidão, que você não dê com pesar, mas dê com alegria. Não interessa se você vai dar 10%, se você vai dar 20%, se você vai dar 30%, mas dê com sabedoria, com alegria ao Senhor, amém? Porque a palavra de Deus diz que Ele ama aquele que dá com alegria, amém? Então, você que vai ofertar, você que vai dizimar, e atrás da sua cadeira tem um envelope. E pela fé, se você não tem hoje, pela fé você pega esse envelope na sua mão. E você vai profetizar sobre esse envelope e você vai declarar quanto você quer ofertar, quanto você quer dizimar. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai abrir portas que estavam fechadas e você vai contribuir na obra do Senhor. Essas cadeiras bonitas, esse ar-condicionado que você tem aqui não é nosso, é tudo seu, é tudo da igreja. É tudo para que nós possamos ter um conforto melhor. E quanto mais você entender que nada pertence para nós, nem a nossa roupa do nosso corpo é nossa, tudo é do Pai, tudo é dEle, amém? Mas Ele quer sempre nos dar o melhor, Ele quer sempre nos dar uma cadeira melhor, Ele quer sempre nos dar um ambiente melhor, Ele quer sempre nos proporcionar o melhor. Então dê o seu melhor para Deus nessa noite, dê com alegria. Seu melhor não é a quantidade, é a intenção do seu coração, amém? Que você dê com alegria ao Senhor. Eu quero que você levante o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero estar abençoando a sua vida, suas finanças neste momento. Porque eu creio nesse Deus que nós adoramos agora, que Ele é o Deus do sobrenatural. Deus, Ele vai fazer coisas sobrenatural esta semana, porque Ele falou neste lugar que grandes coisas Ele iria fazer. E essa semana é a semana que você vai ser muito abençoado, amém? Aleluia, levanta o teu envelope para cima. Pai, eu abençoo, Senhor, cada dizimista, cada ofertante essa noite. Senhor, que Tu venha derramando bênçãos sem medida, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre as famílias. Senhor, eu profetizo um tempo de sobrenatural, Senhor, nas finanças, Senhor, que portas que estavam fechadas, Tu falaste que essa semana portas iriam se abrir. E eu creio que Tu és o Deus sobrenatural e as portas já estão abertas, Senhor. Os céus já estão abertos. Abençoa, Senhor, essas mãos que se levantam neste momento, Senhor, porque eu creio no Teu sobrenatural. Eu abençoo cada ofertante, cada dizimista essa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode trazer em nome de Jesus. Você que vai ofertar com o cartão, nós temos a maquininha ali também. Você pode passar a máquina ali. Não sei se você já notou lá atrás, nós temos os pedidos de orações. Lá tem um. Lá naquele balcãozinho, lá tem esses panfletinhos aqui que é o seu pedido de oração. Você tem alguma necessidade, você que precisa de alguma coisa, de algum pedido de oração específico, lá tem esses panfletinhos e tem a caixinha. Você pode colocar ali o seu pedido de oração. E toda segunda-feira tem um grupo de intercessores aqui que estão orando por esses pedidos de oração, amém? Então, se você não viu ainda, você não percebeu lá atrás, você pode fazer o seu pedido de oração e colocar nessa caixinha, tá? Eu quero trazer aqui a pastora, que ela tem alguns anúncios para dar, da nossa agenda do mês, amém? Boa noite, queridos. Então, o pastor já começou falando, né? Glória a Deus, que ele já vai adiantando tudo. Amanhã nós temos aqui em todas as palavras vivas do Rio Grande do Sul, Florianópolis, em todos os lugares, todas as palavras vivas, todas as segundas-feiras, 20 horas, nós temos então o grupo de intercessores. Se você pode vir, não tem problema. Claro que a gente sempre convida, quem pode vir, a gente sempre vai estar aqui nas segundas-feiras, mas se não pode vir, está aqui a caixinha de oração. Se não tem como vir, não lembrou de colocar, manda pelo WhatsApp que nós vamos estar aqui sempre intercedendo pelos pedidos de oração. Se você não tem uma necessidade, glória a Deus por isso. Mas se tem alguém na família que precisa, envia o nome de um familiar. Amém? Então amanhã, segundas-feiras, às 20 horas. E nas quintas-feiras nós temos então o nosso culto, quintas-feiras, 20 horas, nós temos o nosso culto que começou uma nova série, Fé para Avançar. Todas as quintas, às 20 horas, nós convidamos vocês para estar aqui conosco nas quintas-feiras, 20 horas. Domingo é às 19h30 e quinta é às 20 horas. E o Leonardo está bem rápido ali, nós vamos então para a sexta-feira, o college. Nós estamos com um módulo de Crescendo na Graça, Unigrace, a Universidade da Graça. Essa palavra viva, ela tem há mais de 30 anos, essa igreja, lá em Florianópolis. Então lá tem a Unigrace, Universidade da Graça. E aqui em Lajeado nós estamos fazendo este módulo. Pode voltar ali, Leonardo, por favor. Este módulo que é o Crescendo na Graça. Ele acontece todas as sexta-feira, às 20 horas. Você está convidado também a participar aqui conosco. Ele é totalmente gratuito. Nós temos uma apostila, somente o custo da apostila. Então, quem faz esse curso é o Rafael Dornelis. Volta. O curso é com o Rafael Dornelis. Então, nós convidamos todos vocês também a participarem. Tem sido uma Crescendo na Graça. Então, para os homens, encontro deles, sábado, no dia 29, às 20 horas, encontro deles. O Só para Elas que teve foi maravilhoso, e já teve na intercessão deles lá um maravilhoso churrasco. Eu imagino que o encontro deles, então, deve ser o churrasco, né, que deve ter. Claro que a palavra vai ser maravilhosa, mas eles também vão ter um momento de comunhão. Então já agenda no dia 29 de 6 às 20 horas. Tem mais algum? Tem um vídeo? Isso. Só fecha, liga a luz, é bem rapidinho o vídeo. Thank you. uma convocação. Então, todo mundo que quer, sente, tem um chamado no coração para o voluntariado. Aqui é um voluntariado da mídia, mas todo mundo que tem um chamado no voluntariado, em qualquer área, sinta-se à vontade. Pode procurar a Kátia, pode procurar o Rafael, pode procurar o Rudy, pode me procurar. Em qualquer área que quer servir, vocês sintam-se totalmente convidados a participar, tá? Tem várias áreas que pode servir. Então, vocês que têm o desejo de servir em alguma área, pode chegar a nós, que aqui tem várias áreas para servir. A gente ama a Deus amando pessoas, e a gente serve a Deus servindo pessoas. Então, vocês estão convocados a fazer parte deste corpo de Cristo servindo. Eu sei que tem muita gente aqui que serve, e a gente é grata a Deus por isso, por cada um que já está servindo. Amém? Então, pode levantar as mãos para os céus, vamos orar. Mais algum anúncio, Rudy? Ah, nós temos o lanche. Então, depois, antes de ir embora, se você quiser ir abençoar a igreja e sair mais abençoado ainda, tem um lanche. Levanta as mãos para o céu. Senhor, nós te agradecemos por este culto abençoado, pela tua presença neste lugar, ó Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós colocamos tudo na tua presença, as nossas vidas, as nossas famílias, Deus. Nós descansamos em ti, descansamos na tua palavra, Senhor. Uma semana abençoada, Senhor, a vida de cada um que está aqui, ó Deus. Derrama das tuas bênçãos sem medidas, ó Deus. Nós profetizamos nessas semanas, ó Deus, o teu sobrenatural, ó Deus, milagres, bênçãos sem medida. Derrama, Deus, derrama das tuas bênçãos, do teu amor, da tua graça, da tua proteção, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.